solidão. Vi que a primeira vez tem gosto de ilusão, gosto amargo que fez sofrer meu coração. Eu fiquei cara a cara com a decepção. Nunca pensei que a dor fosse também paixão, pois nela acreditei. Senti no mesmo instante que errei. Queria muito ouvir um sim, me disse não. Não sonhei te namorar, não te perder jamais. Você brincou de amor, sou eu que agora diz pra nunca mais. Sonhei te namorar, não te perder jamais. Você brincou de amor, sou eu que agora diz pra nunca mais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou eu que agora diz pra nunca mais. Fiz do meu bem querer desgosto até demais. Roubei um beijo seu pra não ficar pra trás. Foi num descuido, eu não pude segurar. Eu abracei o mundo para não desabar. Nunca pensei que a dor fosse também paixão, pois nela acreditei. Senti no mesmo instante que errei. Queria muito ouvir um sim, me disse não. Não sonhei te namorar, não te perder jamais. Você brincou de amor, sou eu que agora diz pra nunca mais. Sonhei te namorar, não te perder jamais. Você brincou de amor, sou eu que agora diz pra nunca mais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou eu que agora diz pra nunca mais. Eu planejava ser feliz finalmente, mas essa história tomou um rumo diferente. Afinal, nem tudo pode ser como a gente quer, mas pode não ser tão ruim se a gente quiser. E foi assim que eu quis e de tudo fiz. Quero ter você, hoje é você quem diz. Brincar com sentimento nunca é legal. Você se diverte e me deixa mal. Sonhei te namorar, não te perder jamais. Você brincou